Oi, você que costuma ouvir a conversação deve ter notado que não tem aparecido muitos episódios recentemente. Não é porque a gente tem demorado. Se você tá nesse feed RSS, a gente mudou para outro serviço para ser um podcast um pouquinho melhor. E mudamos também o site. Então a gente está no aconversação.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações para você assinar de volta e receber o que é provavelmente o mais recente episódio, o episódio número 100, que a gente faz sobre pickpocket. Então, procura lá, aconversação.com.br. A gente também está no Spotify agora. E, como sempre, a gente tem publicado os episódios no YouTube. Então, vai atrás. A gente ainda está publicando, só não nesse endereço. Obrigado.